Eu não vou ser o traficante vendendo na esquina, lançando o carro, me montando na farinha. Não quero uma PT, 13 tiros na cintura. Eu não enquadro carro forte no meio da rua. Não quero estrela de assaltante de banco, arrombando o cofre, saindo andando. Numa esquina com uma faca, esperando uma vítima. Vem, de Vectra me dá seu toca-fito. Na blazer da polícia, rolê na madrugada. Corpo no rio, medalha na farda, sem carro de bombeiro. Cortejo, reportagem, é caixão doado e boa viagem. Não fui de ter brinquedo, sonhei com bicicleta. Prato vazio, aniversário sem festa. Antes dos 13, um pé no quebra-vento. No apetite, caí pra dentro. Estrumbei o painel, filmei o movimento. Tirei nota azul na prova pra detento. Sonhava com o Taurus cano refrigerado, na nuca de um refém, num banco ajoelhado. Pra quem não tem um tênis, uma roupa decente, só acredita em 13 no pente. O prego treme, dá o relógio sem reação. Em um mês eu tô de carro ladrão. Só ilusão que acabou com dois tiros do DSV na nuca do aliado que cai de um RD. Eu desisti do 12-157, deixa pra lá. Meu pulso nem um pouco vai algemar. Mando um abraço pro Dundum, cumpriu no Dakar. A grade é uma escola, aprendeu, não vai voltar. Pra quem vive num barraco de madeirite, é foda o áudio a 120. Bebida de alta classe, piranha de luxo, torrando um salário mínimo por minuto. A mente sangra, imagina o pente descarregado. Morre, boy, dá o carro. Desgraçado, é dessa forma que o sistema quer que eu erre. Pra me ver desfigurado no IML, eu tô de tênis baleado, carteira sem dinheiro, mas livre e vivo, e isso não tem preço. Não quero flores no meu túmulo, nem ser o próximo defunto. Não quero flores no meu túmulo, nem ser o próximo defunto. Não quero flores no meu túmulo, nem ser o próximo defunto. Não quero flores no meu túmulo, nem ser o próximo defunto. Cansei de ver fulano de terno no palanque, falando de saúde, educação, traficante. Abraçando criança, beijando na testa, só porra de promessa. Visita seu barraco, cumprimente é o fim. Pega seu BMW e corre pros jardins. Consegui o que queria pro horário político. Pobre tremulando a bandeira do partido. Aqui não vi diploma, juiz, advogado. Seu sonho vira pó numa 12 cano cerrado. Briga no esgoto, futuro brasileiro. Sem os direitos sociais, artigo 6º. Olha lá a piranha no puteiro. Olha lá o ladrão morrendo por dinheiro. Aí boy, você não vai me ver numa cela, nem roubando a bolsa da burguesa cadela. Não usa a droga que vocês trazem pra cá, nem o álcool que envenena a juventude no bar. Não quero seu relógio nem seu ouro. Sei de cor a oração que protege meu corpo. Não quero amanhã tá dando fuga do denar. Que eu abrindo sua cabeça em busca do crack ou no Jornal Nacional, estrelando o meu caixão de atração principal. Que Deus não ponha um oitão na minha cinta, na hora que a fome vitima minha família. Que eu não invada a mansão do boy, a mão armada, aperto o gatilho. Vou no meio da cara, sangue na sala, corda na empregada. Não quero ser alguém por uma vítima assassinada. Quero vencer sem latrocínio, sem furto. Não quero ser o próximo defunto. Não quero flores no meu túmulo, nem ser o próximo defunto. Não quero flores no meu túmulo, nem ser o próximo defunto. Não quero flores no meu túmulo, nem ser o próximo defunto. Não quero flores no meu túmulo, nem ser o próximo defunto.